Olha lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso, e os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. Jesus prometeu coisa melhor pra quem vive neste mundo sem amor. Só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer neste sertão. Eu também tô do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem que arranjar um jeitinho pra ver. Muita gente se arvora a ser Deus e promete tanta coisa pro sertão. Que vai dar um vestido pra Maria e promete um roçado pro João. Entra ano, sai ano, nada vem. Meu sertão continua, o Deus dará. Mas se existe Jesus no firmamento, tá na terra, isso tem que se acabar. Olha lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso, e os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu.